Educação, são, cultura, cultura, informação. É necessário. Temos tantas palavras para um significado. Essa língua portuguesa é grande de fato. Mas vemos que, de sul a norte, trocam um cachorro quente por um hot dog. Vão a restaurante dito self-service, mas não sabem quem é que te serve. É tudo tão rápido, é tudo fast food, x chicken, x egg, x burger. Então, meu irmão, vê lá, se não se ilude, procure o significado, tenha ao menos atitude. Dentro do seu país, você pode ser feliz falando a sua língua como você sempre quis. Valorizar a língua é o que quero. Não sou professor, sou Dom Buguelo. A língua portuguesa é algo muito sério, junto com os elementos informar, eu espero. Conscientizar o povo brasileiro que tem que mudar. A nossa língua vem em primeiro lugar. Nunca deixar o orelho se afundar. É bom lembrar, analisar que um dia vou usar. Lembrar que nossa herança ainda pode abundar. Me desculpe, isso não dá pra assimilar. E desse jeito não dá para ficar. Minha língua portuguesa vou valorizar. Sei que hoje está tudo globalizado, mas seja favorecer apenas um lado. A gente fica aqui sem autonomia, sem QI, totalmente dependente do tal de FMI. Assim que conseguiram na sua moeda controlar, o próximo plano é nossa língua dominar. Mas o Aurélio ainda sobrevive, encontra-se mal agonizando, mas firme, lutando para que ele não se cale. Estou na luta junto com o Pasquale, pois eu não consigo deixar de lado. Enquanto alguns fulanos se mantém alienado, eu quero criar caso reto, obrigo conjugar os verbos, usar pronome definido, conhecer o idioma. As construções gramaticais não é coisa apenas de pessoas formais. Sou da rua e lá uso gíria, mas quando necessário a gente sofistica. Conscientizar o povo brasileiro que tem que mudar. A nossa língua vem em primeiro lugar. Nunca deixar o orelho se afundar. É bom lembrar, analisar que um dia vou usar. Lembrar que nossa herança ainda pode abundar. Me desculpe, isso não dá pra assimilar. E desse jeito não dá para ficar. Minha língua portuguesa vou valorizar. Pobre, filho do latim, será que esse povo tem vergonha de ti? Ou assim como soam duas notas, almejam ser um verdadeiro poliglota. Coisa bem necessária nos tempos atuais, mas sem bigamia, adultério, jamais. Pois a língua portuguesa tem prioridade. Digo isso ao seu grau de complexidade. Há várias formas pra se conjugar, então temos muito o que estudar. Não deixe que nossa herança, nossa cultura, no tempo deteriore, assim se destrua. Como foi quando os europeus chegaram aqui, roubaram o povo, assassinaram o Tupi-Guarani. A mesma história hoje se repete. Será que isso a gente não percebe? A gente não percebe. Conscientizar o povo brasileiro que tem que mudar. A nossa língua vem em primeiro lugar. Nunca deixar o orelho se afundar. É bom lembrar, analisar que um dia vou usar. Lembrar que nossa herança ainda pode abundar. Me desculpe, isso não dá pra assimilar. E desse jeito não dá para ficar. Minha língua portuguesa vou valorizar. Conscientizar o povo brasileiro que tem que mudar. A nossa língua vem em primeiro lugar. Nunca deixar o orelho se afundar. É bom lembrar, analisar que um dia vou usar. Lembrar que nossa herança ainda pode abundar. Me desculpe, isso não dá pra assimilar. E desse jeito não dá para ficar. Minha língua portuguesa vou valorizar.